tudo só saber. Eita lasqueira! Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Você eu bebo mar de canudinho, atravesso entro descalço no vulcão, faço um assalto e bateu tão forte, foi fulminante, bagunçou meu coração. Menina linda, tô ficando sem noção, parei na sua, te quero toda pra mim. Yeah.